Oi, gente, tudo bem? Sejam Oi, Vitor, tudo bom? Oi, obrigado. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Piratas do Espaço, podcast onde a gente fala sobre filmes e séries e games e tudo mais. Esse é o episódio número 16. E... 16? 16, sim. Mas já? Pois é. O Caramba. Tempo voa quando a gente Gente, faz olha só. Eu sou o Fred, tá? É, eu sou o Vitor, o host, aparentemente. E a gente tá com o Luan. Eu adoro o Vitor falando, tipo, aparentemente, sabe? Tipo, é o que parece. É o que, é o que tudo indica. É porque... bom. Luan, fala direito. Oi, foi. Então, vocês podem estar tá achando estranho que o áudio está diferente, é porque a gente não está gravando no Skype como geralmente a gente faz. A gente está gravando no Discord, que é muito melhor. E eu recomendo 1 bilhão de vezes Discord acima de Skype. Não, Skype 2017 não rola. É. Discord paga nós. Isso não é patrocínio, é só um conselho de amigo. Não é, mas deveria ser. Sim, se vocês puderem, se eles quiserem patrocinar, ótimo, mas se não, eu faço de graça também. Nossa. Pois é. Também. Mas eu faço melhor pago. Com certeza. Fica aí a dica. Bom, vamos pra abertura. O que aconteceu nesse podcast? A gente fez. Eu gravei agora há pouco com o Fred uma parte que a gente vai introduzir mais tarde. E aí a gente gravou no Skype, então vai ser muito engraçado ver a diferença de qualidade da voz do Fred, porque aqui tá muito melhor agora no Discord. A sua também. Não, mas eu acho que não tem muita diferença nesse caso, porque a minha... Não vai da conexão, porque, né? Vai do, vai do microfone. Vai do microfone. Direto, é. Direto. Ah, tá. Então vai ser engraçado. A gente fez isso porque o Luan ainda não assistiu o filme, porque se tivesse assistido, a gente discutiria os três juntos. Os três. Assista. É bom. Pretendo. E agora a gente vai fazer o que a gente sempre faz, comentar sobre notícias. Na verdade, eu não tenho muitas notícias. Eu tenho uma. Eu tenho uma, que se você quiser eu começo aqui agora. Ok, vai lá. Mario Galaxy vai lançar essa semana. Mario Galaxy? 3? Ou Mario Odyssey. Mario Galaxy, também conhecido como Mario Galaxy 3. Eu quero saber o que vocês estão esperando desse jogo antes de jogar, antes de baixar, de qualquer coisa. Porque eu, sinceramente, eu vi pouca coisa desse jogo, eu tô evitando ver qualquer coisa, qualquer vídeo do Games Explained. Nem o trailer 3? Não, o trailer eu vi. Eu só não vi esses vídeos da Games Explain aí. Essas coisas, cara. Eu tô evitando ver qualquer coisa. Saiu. Eu vi. Pra ser justo, eu vi o trailer da E3 e eu vi o trailer com a música. Que eu acho essa música é maravilhosa. Sim. Ela tá no top 50, eu acho, do iTunes mundial, cara. Sério? Sim. Isso é muita coisa, velho. Eu acho que tá no top 50 ainda. Mas a notícia que eu vi foi ontem, então deve estar até hoje. Interessante. E é isso, cara. Sabe o que vocês estão esperando desse jogo? Expectativas pra Mario Odyssey. E se tiver alguma outra notícia que vocês queiram discutir, fica à vontade. Mas por mim, pode ser só isso. Olha, eu tô empolgado, mas ao mesmo tempo eu não tô. Sério? Calma. Eu tô empolgado porque eu acho que o jogo parece estar muito legal, mas eu tenho a preocupação dele não ter muito platforming. O Luan é a pessoa que tá mais cautelosamente empolgado. Eu tô empolgado com o que eu vi, mas ao mesmo tempo eu tenho medo dele não ter muito foco em plataforma, focar muito nas transformações e estirar um pouco o foco do Mario, que é por passar das coisas, dos obstáculos, sim, level design e tudo mais. Isso é justo. O único medo. O pouco que eu vi, tô empolgado, porque eu também... corri de qualquer imagem a mais. Inclusive, eu saí de grupos do WhatsApp aí que começaram a compartilhar pra compartilhar coisas, aí eu falei, não, eu volto tipo, quando... spoilers do jogo? É, não, postaram uma notícia, aí eu não cliquei na notícia porque eu não queria ver, e aí alguém falou, nossa, olha só que engraçado, o Mario vestido de... E aí eu, caraca, não, bosta, não, tchau. Ah, porra. Que vai, que tá começando a surgir vários agora disso. Aí eu saí de grupo do WhatsApp, mutei pessoas no Twitter, várias coisas. Inclusive, Twitter eu tô passando meio longe até. Twitter eu filtrei tudo já, que tem a ver com o Mario. Não, então, vamos lá. Eu concordo com o Luan. Porém, eu acho que ele é o primeiro Mario, desde o 64, a ser um Mario do jeito que o do 64 é, sabe? Não, isso é muito eu legal. Acho que ele é o verdadeiro Mario Super 128, assim, por mais que esse Mario 128 nunca tenha existido, e o Miyamoto disse que é o Pikmin, e aí tem gente que fala que é o Mario Galaxy, não. Eu acho que esse é o verdadeiro Mario 128, porque ele é mais parecido, sabe, com o Mario 64, os campões abertos, assim, e aí você, dentro daquele mundo, você entra em outro... Por exemplo, no Mario 64, você tem muita situação em que você entra numa fase, por exemplo, tipo aquela fase da lava, lá do primeiro quadro de lava. E dentro dessa fase da lava, você tem um mini vulcão que você entra nesse vulcão e já é uma segunda fase dentro da fase. É. Entendeu? Ah, sim. E nenhum Mario, além do Mario 64, tem isso. E o Mario Odyssey tem bastante isso. E eu acho isso muito legal, assim. É, essa coisa de você ter várias subseções dentro de uma fase, várias mini fases dentro de uma fase. E ser um jogo de exploração, porque o Mario 64, no final das contas, é exploração. Ele tem muitos desafios de plataforma, que talvez o Mario Odyssey não tenha. É, sim. Isso me preocupa. Não, mas a gente ainda não viu também, né? É aquelas transformações que parece da impressão de que vai ser muito puzzle. Tipo, pega a transformação, acessa tal parte. Se for só isso, se tiver muito disso, pode tirar um pouco o ritmo do jogo. É, ok. Isso é verdade. Mas... Sim. Mario 64 não é assim. Mario 64 tem quase plataforma puro. É, o Mario 64 quase não tem power-up, né? Assim, é só o power-upzinho de metal, de voar e olhe lá, né? É, eles incrementam o mecânico principal, acho que não mudou muito. É. E no caso desse, você vira outro personagem, literalmente, né? É, pois é, que é como se fossem power-ups, né? Só que a diferença é que tem 1000 power-ups diferentes. Mas será que não, vai ter uns power-ups alternativos, além disso? Pelo que eu vi, não, cara. Pelo que eu vi, ele não tem power-up nenhum. Pelos trailers, pelo que eu vi, né? Assim, sim. Pode ser que tenha. É porque eles podem não ter revelado muita coisa também. Mas eu não vou esperar por isso, mas é só... Será que é limitado as transformações? Tipo, o tempo que você pode ficar nas coisas? Ou a área que você pode explorar com aquilo? Transformação? Ah, pode ser que sim. Eu acho que sim. Porque se for isso, pode ser meio chato. Porque da ideia é você pegar qualquer coisa e poder... com essa coisa em qualquer lugar. Se tiver limite... Aí então, uma coisa muito interessante é que... Que ocorre muito, principalmente com quem, né, não acompanha muito videogame, não joga muito videogame. É, por exemplo, anunciam um Metroid novo, tipo o Samus Returns. E aí nesse Samus Returns você pode explorar o mapa usando o pulso, né? Que é uma habilidade que a Samus tem de revelar uma área do mapa em volta dela. E você tem também uma nova mecânica que é a mecânica do parry, né? Sim. E aí o que acontece? Muita gente quando vê isso... Pensa, né? E eu vi gente comentando isso na internet aí, em vídeos, no YouTube, etc. Ah, mas Metroid com parry não tem nada a ver, vai ficar horrível. O jogo vai ficar todo de ação, não vai ficar legal. E eu acho que muita gente tem essa reação porque ela pega o que elas têm na cabeça do que é um Metroid, sei lá, Super Metroid, e imagina Super Metroid com parry. Aí não, né, cara? Aí realmente não vai fazer o menor sentido você botar parry no Super Metroid. Eles estão criando um Metroid em volta daquela mecânica, né? Então, assim, não é que eles vão fazer Metroid igual sempre foi e simplesmente adicionar uma habilidade parry. Não, os monstros agora se comportam para que aquela habilidade parry faça sentido. O mapa agora, ele se comporta para que essa mecânica do pulso faça sentido também, né? E, inclusive, eu joguei Metroid Samus Returns, eu adorei. É um dos melhores Metroids que eu já joguei. E eu achei essas mecânicas super bem-vindas. E talvez isso no Mario seja assim, né? Se a gente for imaginar Mario 64 com essa habilidade, né? Com essa mecânica de incorporação, aí não faz o menor sentido. Mas eu acho que eles estão criando um level design que preveja tudo isso, sabe? Que realmente tenha muita variação de jogabilidade, né? Tenha muita variação de cenário. E eu posso não deveria estar contando com isso. Mas eu acho que eles revelaram um pouco do jogo, que o jogo é muito maior do que o que eles já mostraram. Vamos mostrar coisa pra caramba. Sério? Ah, tá. Tá saindo vídeo toda hora. Será que não vai ter um mundo, eu tipo... Eu não vi nenhuma, assim, tá saindo vídeo pra caramba. Tipo a Rainbow Road lá. Não é Rainbow Road, na verdade. O Rainbow Cruise. Que ah, é no... com certeza. Eu acho que vai ser no tipo Mario... na Lua, sabe? É, no Mario 64 tem uma fase que é toda... plataformas. É basicamente isso. São plataformas... Hã? É uma das últimas, assim. Ah, é, sim, a do também, TikTok assim. Clock também é bastante. Isso, então, é. Eu não duvido que possa ter alguma fase assim, mas... Eu acho que vai ser meio que incorporado no mundo, tipo, em sessões do mundo. Tem a parte principal do mundo, que é você explora, aí tem algumas sessõezinhas que tem mais plataforma e outras menos. Que nem cara, o vulcão assim, que o Fred falou. É, considerando que esse jogo tá falando muito sobre... Lua, você pega a Lua, pedaço da Lua, eu acho que você vai pra Lua, cara, no final. Ah, faz sentido. E vai ser, essa parte vai ser muito legal se tiver mecânicas parecidas com o de Mario Galaxy, olha só. Com gravidade, esse tipo de coisa, vai ser muito maneiro. Ah, potencial maneiro pra isso. É. Tem potencial pra caramba, velho. Acho que esse jogo vai ter muita surpresa, sim, vai ter muita surpresa pra gente. Tomara, velho. Uma observação: quando esse podcast sair, o jogo já deve estar. Tá lá, disponível. Então, você ouve isso e vai, corre pro Switch aí. Corre pra comprar um Switch, porque se você não tiver, né? E se você ouviu isso e já zerou o jogo, você é um cara muito apressado. Muito apressado pra zerar o jogo aqui um dia. A não ser que você esteja ouvindo isso em 2018, aí faz sentido. É isso, aí você pode inclusive ir pros comentários desse podcast e botar todos os spoilers que você quiser. Só que só se for 2018. É, mas vai com calma, cara. Nem todo mundo jogou. Não zera assim não, cara, de um dia pro outro, calma aí. Mas, esse é o jogo que tem potencial, mas é isso, cara. Pode estronar Zelda. Tem muito potencial. Ele tirou 39 na Famitsu, né, cara? É, sim. Poxa, já não vou comprar mais. É. Não é 40, né? Ah, então... dá uns 40, 40 estranho pra caramba, velho. É verdade. Ela não deu 40 pro Card Sword, ou não? Foi. Aí, ó. Eu acho que 40 e 40 pro Skyward Sword foi calor do momento, assim. Também acho. Uhum. Acho que muito review que... deu muito calor do momento pro Skyward Sword. Eu acho que esse foi o review que eles mais se arrependeram de dar 40, cara. Não é possível. É, eles também deram 40 pro Nintendogs, mas aí eu não vou entrar na questão, porque não é meu estilo de jogo. Eles deram 40 pra um joguinho de texto do Wii. Qual? É um joguinho de texto. Deixa eu ver aqui. Então, os Mario Galaxy, nenhum deles ganhou nem 39 na Famitsu. É verdade. Isso é uma coisa a se pensar. Tem uma coisa que o Japão ele não é muito fã de Mario 3D, que nem o resto do mundo. Mario 64 ganhou 39 e Mario Odyssey ganhou 39. Coincidência? Então é o 40-40 desde pra Mario 3D, é o 39. Poxa, olha só, hein. Enquanto... É, então, 428, Fusa Sareta Shibuya D. What? É um jogo de testinho do Wii que ganhou 40. Daí eu fiquei sem entender. Ah, sim. Eu já vi essa... A capa disso é tipo um monte de faixa de policial. Ah, é verdade, é verdade. É isso mesmo. Ah, eu sei que a Ed deu 40 também. E pessoas... Pro Odyssey. Ah, então é o vídeo. Tá, deu o score perfeito. Então, eu procurei o review da Ed pra ler, mas não achei, não sei se já saiu. Não dá, acho que não sai no site dele, já está na revista, depois sai no site. Ah, que bosta. É. Tá bom, eu tenho que esperar. Porque ainda revista existe 2017, aparentemente. É. Deve começar só os reviews esses dias aí. Porque a Nintendo segurou até os últimos dias, porque acho que o vazamento do Mario e Luigi, eles estão meio cautelosos. Ah, vazou o Mario e Luigi? Como assim? O Mario e Luigi no Retro DS vazou, um dos caras tinha review copy e vazou o jogo na internet, e aí a Nintendo agora tá punindo todo mundo. Dando review só tarde, só as cópias de review. Putz, até no Switch, que não tem nada a ver. Caraca, olha aí. Tá saindo, demorando pra sair. Pois é, eu acho que esse jogo vai ser muito bem-vindo. Ainda mais depois de Super Mario 3D Land e Super Mario 3D World, que eu acho legalzinho, eu vou ser são bem ótimos sincero. Jogos. Eu acho legalzinho. Legalzinho. São ótimos jogos. Principalmente 3D Land. 3D Land é bem mediano. O 3D World é ótimo. Mas ele é ótimo, tipo, nota 8. Eu gosto dele que ele é bem focado naquilo e é isso, mas ele não é tão ambicioso quanto o Mario Odyssey, não. Isso. É, falta uma... Quanto nenhum outro Mario principal, né? Mas sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Mas ele é plataforma puro. A trilha sonora é deliciosa. Com outros personagens, era legal. O que é o que tá mais me empolgando pro Mario Odyssey. Saber que provavelmente vai ser... Maravilhosa. A trilha sonora do Odyssey vai ser, acho que não tem nem erro. Isso aí vai ser 100% bom mesmo. Não tem nada que me assuste em relação a isso. Cara, o que vocês acharam da Palutena, Carmen Sandiego cantando Jump Up Superstar? Não é Palutena, é a... Palutena, Palutena não, Pauline. Pauline, é. Mas Carmen Sandiego é ótimo. Tipo, Pauline e Carmen Sandiego. Legal. Achei legal trazer ela de volta. Pois é, isso é uma referência legal. E New Dog City... Desde que jogo eu não tinha ela? E o, cara, tinha que ter Donkey Kong, cara. Tinha que ter Donkey Kong nessa cidade. Será que não vai Será ter? Será que não vai ter? Tomara que eu tenha. Eu espero que a internet não spoile isso, se tiver, por favor. Isso... Deixa a galera descobrir. Eu acho... Eu tô achando que pode ter. Imagina um prédio que você chega aí na tal Donkey Kong e tem aquele... O meu chefe tem que escalar escapando de barris, que é nem Donkey Kong clássico. Ah, nossa, ia ser muito louco, cara. Não, e assim, esse jogo, ele parece referenciar jogos que não costumam ser referenciados. Tipo, Mario Land parece ter umas referências nesse jogo. Que no mundo de deserto tem uns personagens lá, uns inimiguinhos que são parecidos. Tipo, lembram os inimigos do Mario Land. Tem umas coisas assim. E eu acho... Isso, muito legal. Nossa, pois é, claro. Referência DK já tem no jogo. É. Nossa, eu tô vendo até Gamesplay fazendo os vídeos de uma hora, falando que tem referência a isso, aquilo. Pois é. Não, três horas mais. É isso, vocês vão comprar digital já no dia do lançamento? Não, sim. Eu peguei físico. Vou ter que esperar uma semana. Sério? Mas... Ah, tá. Vou ter que aguentar mais ainda escapar do spoiler. Inclusive, eu devo jogar no meu Twitch. Porque agora eu sou streamer. Não, mentira. Mas eu tenho feito isso. Então, eu devo fazer. Ah, acho legal. Acho que eu vou te acompanhar. Mas assim... Eu vou tentar jogar com calma, porque eu não quero... Eu não quero ser o cara que dá spoiler. É só você ter cuidado quando você falar do jogo. Não tem problema. Vou ser tranquilinho. Eu tenho um Twitch. Quem quiser acessar lá, tá... Eu vou botar o link em algum lugar. É VickGurge. Twitch TV VickGurge. Isso. Eu não tenho jogado muito, mas quando eu jogo, eu jogo. É isso, eu acho que tá aí. Mario Odyssey. Uhum. Vai ser maravilhoso. Vai ser que época legal. Que época divertida. Tomara que seja outro Mario depois. Além desse. Pro Switch? Podia ter um número. Podia ter um Mario 2D, um Mario 2D caprichado. Também acho. É um sonho que eu tenho já. Eu acho faz que um vai bom ter. Tempo. Eu acho que vai ter, não é possível que não tenha. A Nintendo não é tão burra assim. Mas tem que ser caprichado. Não quero um New Super Mario Bros. Switch. 4. Se a Nintendo lançar Mario Maker 2 e falar que isso é Mario 2D, eu vou ficar puto, porque eu adoro Mario Maker, mas não, isso não é um jogo da série principal. É só um editor, que é legal pra caramba, mas não. Não é isso que eu quero. Uhum. Eu concordo. Mas deve lançar. Tenho fé. Eu tinha uma notícia pequena aqui. Que na verdade isso foi há muito tempo atrás, mas por algum motivo eu só fiquei sabendo essa semana. Então eu queria conversar. Eu tô muito triste. O Obama não é mais presidente dos Estados Unidos? Vocês ficaram sabendo? Não, é. Um filme da Disney, o Gigantic, ele foi cancelado. Tá, talvez não cancelado, mas ele foi adiado indefinidamente. Que filme é esse? Pois é, então, a Disney tem uma série de filmes pro futuro, né? Agendados. Eles tinham... Três filmes. Era o Wreck-It Ralph 2, que sai ano que vem. Que é ele entrando na internet. Eu não sei como isso pode dar certo, mas tudo bem. Aí vai ter Frozen 2 também. E em 2019. Que. Claro que eles têm que fazer Frozen 2. Isso aí era. E eles tinham outro que era um filme original, que era baseado no João e o Pé de Feijão, chamado Gigantic. Ah, tá. E agora ele foi adiado indefinidamente. No caso, o que eu vi foi... Ele jogou fora. Ele foi... cancelou mesmo, mas... Que triste. Pode não ser tanto. Eles trocaram... Por que cancelaram? Eles falaram que é muito triste, que às vezes... Um filme, você tenta com o filme, mas ele não acaba não funcionando. Então a gente tem outro filme em planos pra essa época que saiu o Gigantic lá, que era 2020, era Wreck-It Ralph em 2018, Frozen em 2019, Gigantic em 2020, aí agora tem outro filme em 2020, que eles tem lá... Eles não falaram qual vai ser o filme, eles vão anunciar um dia futuro, mas é, era um filme sobre a... Se passava na Espanha, eu acho, na era da exploração. E era tipo, o João sobe no pé de feijão e descobre um mundo de coisas gigantes, de pessoas gigantes, e conhece uma mulher gigante. E eles... Louco. Tem altas aventuras e tudo mais. Até aí sem tirar nem pôr, né? É, de tudo que já foi feito. Talvez seja por isso que tenha sido cancelado. Ah, não, eu não sei que ideia eles tinham, mas pelo visto a ideia não deu certo. A proposta não parece ser interessante, não. É, o diretor era o diretor de Enrolados, o que é bom. É, falando que é um bom filme. Uhum. Não, Enrolados é um dos meus filmes favoritos. De todos os tempos? Da nova Disney. Ah, tá. Eu tenho que ver ainda. É, eu recomendo. Tem que ver seus favoritos de todos os tempos. É. E o casal lá que fez as músicas do Frozen iam fazer as músicas desse filme também. Então era o maior chiclete que você podia imaginar. Tá. É. Mas é, não deu certo e... Uma pena, mas... É uma pena, que triste. Acontece. É. Assim, que pode... Triste. Pode não ter sido completamente cancelado, porque o Bom Dinossauro também é outro filme que ia sair, que foi revelado em sei lá quanto, sei lá que ano, e 5, 6 anos depois ele lançou finalmente, e ele não foi muito bom. É, não é melhor não ter lançado, talvez. Não. Ele foi uma ótima tech demo. É um filme maravilhoso, muito bonito, muito bem feito, que não tem nada de interessante pra dar, em questão de história. Logo da Pixar, né? Poxa. É. As Pixar nem sempre acerta, né? É, tem os carros lá. É. Então, os três... Tem os carros. Ok. Não, um, dois e três. Não, eu só vi o primeiro, pra mim já foi suficiente pra falar, né? Não vi o dois é terrível. O dois é terrível. O dois é... O três é o melhor. O dois é realmente um filme ruim. Melhor de todos. Um ok. O 3 é o melhor que você falou? É, eu achei, você. Eu também, eu concordo. Assim, não é dizer muito porque Carros não é lá o melhor franquia, mas... mas exato. É realmente o melhor. Dos 3, eu achei. O 3 era mó sério. Aham. Que eu lembro. É, mas é completamente errado. Eles não vendem o tom do filme direito. Porque o tom do filme é o mesmo de todos os outros carros. Ou seja, não é tão bom. Talvez assim. Um pouquinho mais sério, sei lá. E é isso. Isso é tudo que eu tenho. Essa semana foi fraca de notícias. É. Mas... Fraca de notícias, com certeza. Teve nada de tal de novo. Assim, tá começando a sair os reviews. Não sei se vocês falaram, tá começando a sair review de Thor, né? Do Thor Ragnarok. Ah, tô falando mó bem, né? Semana que vem a gente deve falar sobre isso. Sobre tão bem positivo. Eu tô nem um pouco empolgado. Daqui a pouco saiu o segundo. O 2? Sério, cara? Eu gostei. Eu lembro que eu vi no cinema e não ter gostado. Não sei se eu ia gostar saber isso hoje em dia de novo, mas no cinema eu adorei. Tá. Achei engraçado. Lembrando agora, eu acho que... Eu gostei dos dois filmes do Thor. Eu, pessoalmente, gostei dos dois filmes do Thor. Cara, até do primeiro, velho. Eu acho que assistir de novo teria um pouco menos de impacto. O primeiro tem um cenário, velho. Primeiro, ele tá pra Terra depois, que é legal. Mas o primeiro ele... Não, o primeiro ele vai pra Terra e parece um cenário do Projac. Eu gosto do primeiro porque ele é... Eu não tinha pensado nisso. O diretor lá, o Kenneth Branagh, ele fez um filme mó shakespeariano lá com... Ele é banido do reino. Problemas de pais e filhos e... Eu achava legal, né? Era engraçado. É, e tem essa parte de... A parte do Thor 1... É meio clichê a história de... Oh, sim, mas é ele é de um mundo mágico e agora ele veio pro mundo real e ele não sabe como funciona a tecnologia. Ah, mas eu achei engraçado. Ah, não, mas é bem clichêzão mesmo. É legal. Então, vai sair o Liga da Justiça, né? Vai sair daqui a pouco também. É, a notícia é de que ele é o menor filme dessa nova era da DC. Que bom. Até então, achei bom. Eu falei, tá, beleza, cortaram menos, muita coisa. Se o filme for ruim, a gente sofre menos. Porque... Ele vai ter menos de 2 horas, cara. Não vai ser que nem Esquadrão, que eu tive que acabar logo. Que eu queria acabar tá muito pessimista. Cara, mas tem não... histórico falar isso, né? Uhum. Fazer o quê? Eu não tô pessimista, mas também não tô otimista, assim. Eu tô querendo ser surpreendido. Eu vou com o coração aberto. Ah, não, infelizmente não consigo, mas eu realmente quero que o filme seja bom. Mas eu não consigo ir com o coração aberto depois de Esquadrão Suicida, não. Ah, não, é. Não, mas Esquadrão Suicida é. Mas a esperança é que Mulher Maravilha foi muito bom, então. Uhum. Foi. Então, mas dá uma cara, outra pode diretora, ser maneiro. Né? Eu tô muito, assim, pra ser sincero, eu tô querendo muito ver. Muito, muito mesmo. Muito mais o Flash, o Aquaman. O Aquaman Ciborgue. É um que eu tô. Eu quero ver muito mais eles do que, sei lá, Batman, sabe? Mulher Maravilha. Eu quero ver como é que vai ser o Flash e o Aquaman. É, os heróis novos, né? Que não é, exatamente. Vai ser divertido. Tô falando que o Aquaman tá super divertido, cara. Eu quero ver. É. É por isso que eu quero ver. Eu vou vendo, porque eu deixo todo filme de herói que sai e acabo vendo. Então, eu deixo de qualquer forma, mas... É. Pé atrás. Tomara que dê certo. Eu desejo tudo de bom pra DC. É, eu espero que faça 1 bilhão aí. Eu nunca torço um filme fracassar, não. Jamais. É. Não. É isso. Eu faço isso com filmes tipo Emoji, o filme. Ah, é, eu quero que fracasse miseravelmente. Tá? É. Por favor. Acho que fracassou. Espero que tenha fracassado. Uhum. Eu nem vi a bilheteria. Nem vi a bilheteria dele, mas. Eu também não. Eu não quero. Eu mas quero é me tipo... afastar o máximo possível de extrair isso desse filme. Mas é tipo Minions. Minions não é a maior bilheteria das animações? Agora? Vixe. Acho que deu bastante dinheiro mesmo. Eu acho que é a maior bilheteria, passou o Rei Leão, velho. Aí eu fico, pronto, agora vai ter 2 ou 3, vai virar, vai ser muito doido. Ah, mas passou o Rei Leão também, por causa que é mais caro hoje em dia. Eu prefiro pensar assim. Ingresso. Não ingresso é mais caro, é verdade. Bom. Então é isso. Não temos mais notícias, então a gente vai passar agora pra nossa discussão sobre mãe. Que o Luan vai desaparecer por um instante e a voz do Fred vai ficar ruim. E a gente vai conversar sobre mãe e vamos cortar pra lá. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Então, Fred, você tá aqui. A gente... Oi, tudo bem, gente? Oi. No caso. Na cronologia do podcast, a gente vai estar no meio do podcast, então você já vai ter dito um oi e agora você falou outro oi e confusão. Bom, a gente tá gravando isso antes porque o Luan ainda não assistiu o Mãe e a gente assistiu. Que vergonha, Luan. Ele não conseguiu assistir. A gente assistiu. Eu falei pra ele assistir, ele falou, ok, vou tentar, só que aí tinha poucos horários. Porque, estranhamente, o filme não veio com muitos horários, né? Ou a impressão minha. Isso, é verdade. Não veio. E é estranho, porque... Eu consegui assistir no Park Shopping de tarde, só que foi bem, tipo, no segundo dia que o filme lançou. Aí depois eu fui assistir a segunda vez no Pier 21, e só tinha, tipo, 22h30 da noite o negócio. Ah, só esse horário. Assistiu duas sessão. Vezes? É. Eu assisti duas vezes. Eu queria assistir mais uma com mais ou menos uma semana de diferença, assim. É. Não veio, assim. Ah, sei. Com muitos horários, não sei porquê. Eu entendo. Até porque ele foi um filme que causou uma certa repercussão. E, pois é. E antes dele lançar, tinha um monte de trailer diferente. E eu gostei muito de quanto os trailers eram enigmáticos, assim. Eles não mostravam nada. Tinha um que literalmente não mostrava nada, porque ele era só áudio. Ele era o áudio do filme todo misturado lá e falando, ó, se você tá interessado só pelo áudio, imagina com as imagens. Coisa assim. Eu gostei legal. Bastante desse trailer. Foi pra despertar o interesse mesmo. Sim, eu não vi. Eu despertei. Eu vou ser bem clichê agora. E eu fiquei super interessado pelo filme, assim, sem saber de nada. Só porque tinha o Javier Bardem, que eu sou fã dele, e a Jennifer Lawrence. Só eu falei, ah, vou ver esse filme, cara. Não, e o diretor também me animou, porque é o mesmo de Cisne Negro, e eu gostei muito de Cisne Negro quando assisti. É, eu também gosto. Gosto do Requiem por um Sonho também, que é dele. Aronofsky. Nome estranho. Namoradinho da Jennifer Lawrence agora. Ah, é. Fiquei sabendo. Carol me contou isso. Porque assim, eu conheço todas as pessoas, os atores, diretores, etc, etc. Mas quando é pra saber a vida romântica deles lá, porque não sei quem tá namorando, não sei quem, eu não sei de nada. Eu sei que o Brad Pitt e a Angelina Jolie não estão mais juntos, eu acho. Já faz algum... Não, faz um tempo já, inclusive. Inclusive saiu uma capa de alguma revista aí, depois que eles não estavam mais juntos, falando Brad Pitt está muito magro. Eu falei, cara, deixa o cara, velho. Não. Será que ele está triste? Ele deve estar triste, mas deixa o cara. E deixa a mina também, ela quem que não tem tá, ela. Né? Ele que traiu ela, pelo ah, que é, eu vi. Deve... É. Ah, é. É muito triste quando esses casamentos acabam e você descobre que não eram tão bons assim. É, pois é. É. Bom, enfim. O filme. É, mãe, né? Ou como eu gosto de chamar. Mãe! Porque. Ah, é, porque tem exclamação. É verdade. Então. Não, sua mãe daqui a pouco tá batendo na sua porta aí, oi, filho! Sim. Bom, é um filme muito enigmático. A gente já, é bom já falar a partir de agora que tudo que a gente falar vai ser spoiler, porque... Isso, porque, não tem como. Assim, desde o começo já qualquer coisa que a gente entregar já é demais. Pode afetar a sua experiência, qualquer coisa que a gente falar. Inclusive o nome dos personagens, né? Inclusive falar que o que a gente vai falar vai afetar a experiência já afeta um pouco a experiência, porque a pessoa verdade. Já tá esperando alguma coisa. Já cria uma expectativa, Mas é, que spoiler, que você está avisado, né? Já está avisado, spoiler. A partir de agora, vou falar aqui agora, a partir de agora, o Javier Bardem morre no final. Então, não, mentira, não morre. Inclusive ele é o único que não morre, né? É verdade, inclusive é o único que não morre. Cara, eu não entendi nada desse filme, até metade do filme eu tava perdido, assim. Quando eu assisti, eu fiquei, velho, eu acho que eu tô entendendo, aí depois, a cada coisa que ia acontecendo, depois da outra, eu, caraca, não tô entendendo mais nada. Aí dava 15 minutos, eu, não, calma, eu acho que eu tô entendendo. Aí depois, não, eu não tô entendendo, posso ter alguém me explica. E aí foi só depois dos 40 minutos, assim, de, não... O filme eu não sei quanto tempo ele tem, você viu? Mas assim, depois da metade do filme, assim, depois de mais da metade do filme, que eu fui... Ah, tá, não, beleza. Eu acho que ele é Deus. Aí foi a primeira dica que eu tive. Sim, sim. Sabe, do que o filme se tratava. Aí a gente pode conversar a partir daí. E você? Pois é, eu pensei nessa interpretação e assim... Isso é a coisa que... É meu maior problema com o filme. Inclusive, porque eu pensei nessa interpretação, mas eu fiquei pensando em que outras interpretações esse filme podia ter. E, ele é Deus, e ela é o quê? Ela é... O que ela pode ser? E o que cada pessoa é, e o que isso significa, e não sei o quê. Mas a parte de ele ser Deus foi a parte que eu mais me segurei. Principalmente porque... nos créditos, tem lá o nome de todo mundo, que ninguém tem nome, na verdade, porque a Jennifer Lawrence é a mãe. Não sei quem é a pessoa. O homem. É isso. A mulher. E aí o Javier Bardem é ele. Ele. Com E maiúsculo. No caso, exatamente. No caso é him. Mas assim, tudo é minúsculo. Todas as palavras começam com letra minúscula, mas him tá com H maiúsculo. Então, isso já indica muita coisa. Mas assim, eu pensei, isso é uma das interpretações. Porque a minha interpretação principal do filme no final foi... Esse filme é uma tela em branco que você pinta a interpretação que você quiser. É tipo, você pode encaixar muita coisa nessa história. Você Sim. pode falar que ela é a mãe natureza, você pode falar que ela é uma criação e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo, eu vi que, tipo, a interpretação maior, principal, é que é tudo religioso. Tudo tem Isso, uma isso ligação religiosa. E aí eu é. fiquei um pouquinho desapontado, porque saber que tem uma coisa, uma interpretação certa meio que tirou a mágica que eu tinha quando saí do cinema. Pois então, eu acho que dependendo da experiência de quem for assistir o filme ainda, né, ou de quem assistiu mais ou menos nas mesmas circunstâncias que a gente, quando descobre todas as alegorias que o filme faz, pode ser um pouco decepcionante mesmo, sabe? Sim. Porque eu, ah, era isso? E aí Ah. fica tão óbvio depois que você descobre que você, caramba, eu tava criando tanta coisa na minha cabeça e era isso. Tá, beleza. Legal, mas tá, é só isso. E aí acaba que a experiência do filme termina ali, né? É, não, Que é um filme que se tivesse outras explicações não tão óbvias assim, né, como um eixo principal de alegorias, a gente iria discutir por muito mais tempo. Mas meio que a discussão do filme já tá baixando a poeira, né, É. no momento atual que a gente tá por causa disso. Pois é, e assim, eu comentei com a Carol, que assisti o filme com a Carol, que, caramba, esse filme é muito bom porque, assim, não importa que alegoria você achar que ele representa lá, ele não vai ser 100% explicado. Sei lá, o globo de cristal lá dele não é explicado nessa história. E nessa história aqui, um filho matar o outro não explica nada. Não é Isso. explicado. E coisa assim. Só que aí Tudo é explicado, é. tudo é explicado no final. Acabou É, que tudo foi explicado. Aí eu fiquei. É. é. É, é. Assim, se você for procurar na internet o que que é, você acha. Se você não for procurar, o filme talvez seja melhor para você que não procurou nada. Então, se você tá ouvindo esse podcast depois de ter assistido o filme sem saber de nada, provavelmente você vai ter o filme todo explicadinho. Porque olha só, as minhas primeiras interpretações durante o filme, né? Engraçado que o filme vai acontecendo na sua frente e você vai tentando descobrir o que é que ele é. Uma das primeiras que eu tive assim no início, eu falei, tá, eu acho que esse filme é sobre um relacionamento abusivo. Só que ele mostra o abusador, no caso, Javier Bardem, de um ponto de vista muito, muito, muito sutil. Sabe? Que mesmo você, enquanto espectador, fica perguntando, cara, será que ele tá sendo realmente babaca? E ele tá, cara, ele tá sendo babaca. Só que super sutil. Ele nunca tá com ela, sabe? É, ela chama ele pra ir deitar e dormir várias vezes, ele não quer. Ela chama ele pra tomar banho, ele não quer. Ela chama ele pra almoçar, ele fala, não, eu tô fedendo, vou tomar um banho ali. Sabe? Ele nunca tá com ela ali. É, ele só tá com ela na hora que ele quer alguma coisa, entendeu? Ou quando ele quer mostrar que é muito doido. É, ele se vitimiza, cara. Na hora que ele escreve o segundo poema, porque o filme começa, né? Ele já escrevendo o primeiro poema, que a gente vai descobrir lá depois que é como se fosse o Antigo Testamento. E aí ele tem uma dificuldade muito grande de criatividade, né? Um lapso muito grande de criatividade. E fica toda vez se questionando, ah, não consigo mais escrever mais nada, não sei o quê. Aí depois que tem toda aquela treta lá, né? Que começa, que morre tem o esquema do Caim e Abel. Que para quem não sabe, aqueles dois garotos que entram depois é meio que Caim e Abel, filho de Adão e Eva, né? É, e aí acontece essa coisa toda, o dilúvio, a pia, chumbada, blá blá blá. Inclusive, eu tinha uma dúvida muito grande sobre o que era a pia chumbada, depois que me explicaram, ah, faz sentido. É, né? Não, na verdade, tudo começa a fazer sentido quando você começa a encaixar na Bíblia, assim, cristã. Aí ele vai e tem criatividade de novo. Aí nesse segundo poema, ele fica numa posição super heróica, de frente para a porta, e ela pergunta o que que foi? Ele, finalmente eu consegui. Aí ela, deixa eu ler. Aí ele, vê se tá bom. Ela fala que tá bom e ele, tá bom mesmo? Será que tá bom? Aí ela, é, tá maravilhoso. Aí ele, não sei. Sabe, ele fica meio que jogando assim com ela. E aí daqui a pouco a editora dele liga e ele já tinha mostrado pra editora antes de ter mostrado pra ela, sabe? Então ele é um babaca muito grande. Ele fica fazendo esses joguinhos emocionais com ela, sabe, pra ganhar elogio. Falando, ah, não sei se tá bom não, só pra ela falar, não, tá perfeito. E aí, nesse momento, quando eu não tinha entendido nada ainda, foi aí que eu percebi, cara, é sobre um relacionamento abusivo, super sutil. E no final das contas, eu acho que é ainda, sabe? Eu acho que ainda tem um pouco disso. Essa interpretação especial, eu acho que ela não tá errada, não. E você, o que passou pela sua cabeça até antes de você descobrir sobre o que que era de fato? Pra mim parecia muito ser sobre criação, assim, que ela era uma criação dele. E isso, tipo, nos primeiros, no primeiro momento que aparece lá uma coisa pegando fogo, a casa pegando fogo, uma mulher queimando, que é uma coisa super abstrata no primeiro instante, mas pra mim já era claro como ia terminar o filme. Naquele começo era também o final do filme. Eu já tinha certeza que ia ser assim. É, pra mim não, eu só fui descobrir no final mesmo. É, aí ela levanta, tá, e tudo mais. E eu achava que era tipo, era meio que um experimento dele, que não um experimento científico, ele é um cientista maluco, coisa assim, era uma coisa, ele cria essa casa ao redor dele, ele cria esse cenário e faz essa mulher que vive esses momentos que são gerados por ele, pra ver como ela reage, assim, tipo, cada mulher reage de uma maneira diferente. Vamos ver quem quando eu vou fazer a mulher perfeita que vai agir da maneira perfeita. E interessante. Eu imaginei que no final ela mataria ele, inclusive. Nossa. Ela se livraria, ela seria a que quebraria o ciclo. Caraca, o filme, se fosse assim, ia ser muito bom também, cara. É isso que eu tava pensando no meio, assim. Quando, né, quando ele faz o segundo poema e ela tem o filho, ela fica grávida, eu já fiquei um pouco mais... Desconfiado, né? Desconfiado, do que tá acontecendo. Parece que eles estão me passando uma mensagem um pouco mais clara agora. E ao mesmo tempo, tá ficando tudo mais confuso. O terceiro ato desse filme é genial. Eu gosto muito de como tudo acontece de uma vez. Uma coisa interessante, assim, antes da gente partir pra... Meio que, né, pra gente discutir o eixo central, né, de interpretação. Uhum. Que é um, inclusive, que o próprio Darren Aronofsky admitiu, né? Eu gostaria de falar, então, tem essas interpretações, que eu acho que são todas válidas. Eu também cheguei a pensar no filme como sendo sobre criação, mas não sobre esse ponto de vista, sabe? E sim sobre o cara que é um escritor, e as coisas que ele escreve estão se materializando naquela casa. Que eu pensei também. E aí a mãe era uma das criações dele, meio que a obra-prima, sabe, do que ele já tinha criado. Aí, que não deixa de ser também, né, porque como é sobre Deus e Deus é o criador de tudo, é meio que sobre isso, assim, se refletindo, né. Só que, no final das contas, e eu acho que a gente pode falar sobre o filme de fato, eu acho que é um filme sobre a humanidade, sabe, só que do ponto de vista alegórico e bíblico. Tem muita gente falando que é sobre a mãe natureza, ou sobre Deus, ou sobre a terra, mas eu acho que, beleza, é sobre isso, mas é mais sobre a humanidade destruindo a terra, e se a terra fosse uma mulher, é assim que a gente ia fazer com essa mulher. Sim. E é assim que a gente trata as nossas mulheres, inclusive, na terra. Então foi meio que, tá, olha só, vocês tratam a terra desse jeito, e vocês tratam as mulheres desse jeito. E eu achei muito interessante ele botar o nome do filme como mãe, né? E admitir realmente, né? Vestir a camisa e dizer que o filme é isso mesmo. Porque se fosse qualquer outro diretor, o cara ia falar, não, qualquer interpretação tá certa. Não, o cara vestiu a camisa e falou, é isso. E eu achei muito inteligente, porque em várias culturas, né? Em várias mitologias, em vários... Né, vários estudos, a Terra, ela realmente é feminina, sabe? Ela, a Terra, a Lua, é um contraponto feminino ao Sol, que né, em muitas culturas é masculino, né? Em outras culturas, o Sol é feminino, mas nas que a gente conhece, né, ocidentais e tal, que vem do judaísmo, do cristianismo, é masculino. Sim. Então, cara, representar a Terra como uma energia feminina e trazer essa... antropomorfização, né, da Terra na figura da Jennifer Lawrence, eu achei inteligentíssimo, porque é isso que a gente faz com a Terra e é isso que a gente faz com as mulheres, sabe? A gente destrói a Terra, a gente tá desmatando, a gente tá destruindo, a gente tá maltratando, e as mulheres também, né? Que até hoje, no... inclusive seria interessante ter uma mulher nesse podcast aqui, né? Mas a gente não conseguiu. Porém, eu acho muito interessante isso, e aí você pode discorrer também sobre. É também uma a ligação da mãe, da Jennifer Lawrence, com a casa. Uhum. É uma coisa que tem níveis, assim, de... Uhum, de assim, além dela ser maltratada, a casa também tá sendo maltratada, e a casa também pode representar um pouco da Terra e como ela tá sendo destruída. Totalmente. Ela fica mais irritada com a destruição da casa aos poucos, e mais desesperada, e tem todo o terceiro ato, as pessoas cada vez abusando mais da casa, tirando as coisas, bem, bem claro a ideia disso, de, deixa eu pegar os objetos da casa pra levar pra levar e vender, e sei lá, e ela... desesperada, e o filho tá pra nascer, e é muito tensa essa cena. Pois é. Eu lembrei de uma parte que, lá no iniciozinho do filme, que aí quando você assiste pela segunda vez fica muito mais claro, que é quando ela fica falando, velho, tira esse pessoal daqui, manda eles irem embora. E aí o Javier Bardem, embora pra onde, meu filho? Tá doido? Não tem pra onde eles irem, não. E aí, quando você interpreta que a Terra, que a casa é a Terra, realmente não tem fora, né? E aí me lembrou até aquela tirinha, que eu não sei se você já viu, que circula por aí, que é tipo, João, vai botar o lixo lá fora. Aí dá um zoom out, assim, sabe, no mundo, não existe fora, sabe? O lixo tá aqui ainda. E é muito interessante você ver que é isso mesmo, não existe fora, a gente tá aqui, não tem como a gente sair, e a gente tá só destruindo, uma hora vai acabar, sabe, tudo, já tá acabando. E essas sacadinhas, esses diálogos eu acho muito interessante, sabe, essas coisas super implícitas de não existe fora, sabe, não tem pra onde eles irem. Pra onde é que a gente vai mandar eles, entendeu? Essas pessoas, pra onde você quer que elas vão? Isso, o filme direto, ele fala isso pra mãe, né? Pra Jennifer Lawrence. E ela fica sem entender, tipo, caraca, tava só a gente aqui, sacou? Por que que tem esse tanto de gente agora? Eu acho muito legal. E uma outra coisa também, que eu acho muito interessante, é o filme, né? Eu acho que ele representa muito bem a história da humanidade sobre o ponto de vista bíblico, né? Principalmente no terceiro ato, que você disse que é tão bom, e eu concordo, que ele é um caos, assim, generalizado, e você consegue identificar tudo o que tá acontecendo depois que você sabe sobre o que o filme se trata, né? Porque começam a ter guerras, aí daqui a pouco começa a ter fome, aí depois tem um silêncio, as pessoas todas passando fome e sede, aí depois volta o Salvador, né, ele não esqueceu da gente, ele não nos abandonou, ele tá de volta, olha só, ele tá aqui, e aí, cara, você, nossa, que interessante isso, sabe, foi realmente desse jeito. E é interessante porque isso pode ser visto tanto do ponto de vista as pessoas interpretando mal a Bíblia, interpretando errado a palavra de Deus e tudo mais, como também pode ser levado pro lado bíblico mesmo, de as pessoas estão usando o nome de Deus em vão. Sim, sim. Elas estão banalizando e sei lá o que, e aí Apocalipse. Sim, o Apocalipse total ali no final. Falando em interpretação, cara, nossa, tem uma parte que o filme ele toca assim durante 5 segundos sobre como as pessoas interpretam, né, do jeito que quer, sabe, igual a própria bunda, assim. Que tem uma hora lá que a casa tá cheia, e é no terceiro ato, quando as pessoas estão pegando os pedaços da casa e levando embora. E aí a Jennifer Lawrence, ela pega o telefone, né, que fica ali na cozinha, e ela começa a ligar pra polícia. Aí chega uma velhinha, toma o telefone da mão dela, né, e começa a discar também. E a Jennifer Lawrence fala, oxe, você tá doido? Eu tava usando. Aí ela fala, o poeta disse para compartilhar. Aí chega um outro cara, depois dessa mulher que pega o telefone da mão dela e põe no ouvido, pega o telefone da parede e leva embora e fala, compartilhar. chega uma outra pessoa e fala, nossa, isso parece que foi escrito pra mim, eu entendi tal coisa. É, não, foi escrito pra você também. E aí depois ele chega na Jennifer Lawrence e fala, é incrível porque cada um entendeu de um jeito e todos eles estão certos. É, então ele mesmo assume que tá certo, sabe? Ele tá nem aí, ele quer que as pessoas... Porque no final das contas, e aí que eu achei interessante, ele é uma representação de um deus ultra vaidoso, sabe? E aí é uma polêmica pra quem é... religioso, né, pra quem assim não é criticando a religião, nem as pessoas, mas é uma polêmica você ver que essa interpretação é super válida, né, quando você começa a analisar alguns atitudes dentro da Bíblia, Deus é extremamente vaidoso, sabe, ele quer ser cultuado, ele quer ser adorado, sabe, ele quer ter oferendas pra ele, ele quer que eles estão todos em volta dele, e o filme mostra isso muito bem, sabe. Mas o tempo ele não é aquele, ele não é um violento, assim, não é ele que faz nada, não é ele que faz nada, não é ele que expulsa as pessoas da casa. Isso, é verdade. Ele é um deus vaidoso, mas mais amigável, eu diria. O que é interessante, porque é uma interpretação que não é muito vista, assim. É. Com certeza. Na própria Bíblia. Não, então, quando assisti o filme, eu saí do filme, assim, cara, eu não sei se esse cara é babaca e sabe que é babaca, ou se ele é só ingênuo, sabe? Uma pessoa muito ingênua, porque mesmo no final ele fala, a gente tem que perdoar ele, sabe? Fala, cara, será que esse cara é ingênuo de achar que tem salvação ainda, sabe? Ou será que ele é babaca pra querer ser ele? Aí ele não é errado. Não sei se isso tá acontecendo. E assim, o filme mostrar que aquilo é um ciclo, né? E que aquilo ali já pode ser a milésima vez que tá acontecendo, a mesma história. Pra mim deixa claro que ele sabia de tudo e ele quer ser adorado, sabe? Ele tá ingênuo. No início eu achei que fosse, mas eu acho que não. E é isso, né, cara? O filme a gente pode pegar cada detalhezinho e destrinchar assim, o que você achou dos detalhes visuais. Ele conta sobre essa história dele e dela, né? E desse thriller psicológico, né? Mas, cara, o filme é cheio de objetivos, ele é cheio de coisinhas, sabe? Tem mandar de baixo pode significar uma coisa, mandar de cima pode significar outra coisa. O que você acha disso, sabe? Tem um pozinho amarelo que faz dentro do significa. O pozinho amarelo é a única coisa que eu não consigo. Eu não sei o que é aquilo. Isso é mais uma pessoa falando sobre isso. Eu também tô louco pra saber, cara. E acho que foi uma das poucas coisas que o Aronofsky falou, então. Relaxa aí que eu vou falar tudo. Ah, essa eu queria saber, cara. Já falou tudo, né? Agora eu quero saber o que tem isso aí. Mas assim, eu achei muito legal a construção, o arco do diamante. Sabe, o diamante meio que tem um arco assim na história. E ele começa com o princípio criador, né? É a partir desse diamante que a casa é restaurada, que a mãe aparece. E aí depois... final, né, ele tira o diamante do coração dela, que é um coração de carvão, cara. E aí, se você for analisar, né, o carvão e o diamante, eles são feitos de carbono, só muda a configuração, né? É a mesma coisa, no final das contas. Então, é meio que você tirar, assim, um brilho, né, o amor, né, o resquício de humanidade e de beleza de uma coisa que já é feia. Então, isso eu achei uma coisa muito interessante, essa poesia, assim, criada. Um diamante. E você, o que, que você achou desse símbolo, sabe, que o filme mostra? Achei interessante, e é aquilo que eu falei, que pra mim essas coisas eram as coisas que mais tornavam assim, o filme aberto, porque você pode tentar explicar cada elemento, você não conseguiria explicar todos com a sua interpretação certa lá. Mas eles são legais... porque eles podem ser uma coisa tanto uma coisa metafórica, uma analogia, como eles também eles servem para a história normal lá. O que você assiste, se você não interpretar nada, eles ainda conseguem servir de símbolos. Esse cristal, esse diamante que eu tenho, ele é muito importante para mim, ele é muito valioso. É. E pronto, Se fosse só isso, já tava de boa. Pois é. Né? E aí eles quebram. Tá explicado. Eles quebram e são expulsos da casa. Pronto. Uhum. É, tá explicado a história que você vê. Uhum. Tem uma palavra certinha pra isso. O significante, o significado lá. Ah, tá. É. Se você... Da semiótica, né? Uhum. Se você não vê pensando no significado oculto, o filme ainda consegue contar uma história tranquila. Sim. Que sim. Dá pra você acompanhar, assim. É. Pois é, o meu... Inclusive, esse é o meu problema com esse filme e outros filmes que fazem isso. Que é a questão de ele ser puramente alegórico, né? Uhum. É, e pelo fato dele ser puramente alegórico, uma vez que você descobre... Qual a alegoria? O filme acaba ali. E é isso, essa é a experiência que eu tô tendo agora, sabe? O filme meio que tá sumindo pra mim, assim, porque tá, agora eu entendi. Se ele fosse um filme com outras... Porque aí que tá, eu quero explicar uma coisa aqui que é meio difícil de entender, tem gente que entende, eu inclusive posso estar completamente errado, mas é minha interpretação, assim. Eu não acho que um filme com várias... interpretações diferentes, ou vários significados, ou várias alegorias, seja a mesma coisa que um filme de várias camadas. Eu não acho que Mãe é um filme de várias camadas. Eu acho que Mãe é um filme que você tem várias interpretações. Uhum. Porque, pra mim, um filme de várias camadas é um filme que tem camadas que conversam com públicos diferentes. Então, por exemplo, você pega um filme da Pixar, ao mesmo tempo que ele conversa com a criança por causa das brincadeirinhas e por causa porque ele é bonitinho e etc, ele também pode conversar com um adulto, porque aquela história, ela tem essa camada que conversa com um adulto. E ainda pode ter uma terceira camada, por exemplo, pra quem, sei lá, entende de cinema, e aí você pode absorver o filme no seu aspecto cinematográfico e etc, né? É, e assim por diante. Até pra quem já teve uma experiência específica que... Isso, emocional, que o filme mostra... Retrata, Tem coisas assim, sim. É, e o Mãe, eu não sei se... Assim, com certeza você tem camadas, né? Mas eu não sei se ele é um filme de várias camadas e que você vai ficar discutindo. Por exemplo, Matrix. Matrix é um filme que eu acho que é de várias camadas. Uhum. E não só de várias camadas, mas também com várias interpretações, com várias teorias. Só que, pelo fato dele ter várias camadas, ele é um filme que se discute até hoje. Eu não sei se o Mãe vai ser tão discutível quanto o Matrix é, sabe? Uhum. Né? Comparando um filme com outro, mas não sei se você entendeu. E também não é diminuindo o filme Mãe. Ele é um filme excelente. Eu acho que... É um bom filme. Ele tem que ir pro Oscar ali, a Jennifer Lawrence de novo vai ser indicada, sabe? Vai, Talvez ganhe, de novo, vai ser aquela coisa de sempre. Uhum. Então, assim... Não é diminuindo, mas é uma coisa que eu acho que tem uma certa diferença, sabe? Eu não sei se o pessoal que tá ouvindo a gente também entende. Você pegar um Matrix e um Mãe e comparar essas duas coisas, assim, que esses filmes têm. Uhum. Matrix você discute até hoje, sabe? É frase de efeito, atrás de frase de efeito. E ele não pegou só de uma fonte, né? Por exemplo, Mãe é claramente uma fonte que é a fonte cristã. O Matrix você tem frases que vêm da filosofia, não sei o quê, e do budismo, não sei das quantas, e da própria religião, não sei das quantas, e o mito da caverna, e fora a parte toda divertida do filme, que é puro entretenimento, né, que é o Kung Fu, que é os eu ia falar replicantes, os clones lá, né, do Agente Smith. Uhum. Então, assim, fazendo essa comparação talvez meio injusta, mas só pra explicar, né, a diferença de um filme que tem várias camadas e de um filme que não tem. E que não necessariamente, né, vai fazer um ser melhor do que o outro. É só que talvez a discussão do Mãe não seja tão prolongada assim, né, no futuro, por conta de uma vez que você descobre, você já sabe, né, do que ele se trata e consegue entender. Mas também a gente pode estar cometendo um equívoco, né, já tirando o meu da reta, pelo fato de que a gente, né, assiste filme há bastante tempo, tenta se informar bastante pela internet, né? E acabou descobrindo isso pela internet. Talvez o público comum, um médio, cara, assista esse filme, nunca mais pesquise isso sobre ele na internet, nunca mais assista e, assim, entenda uma coisa completamente diferente. O que é super válido também, porque não é todo mundo, sabe, que é igual a gente, que ouve podcast, que assiste um filme e procura no Google, e lê, e conversa, sabe? O público médio, ele assiste e acabou. Inclusive, teve gente na sessão que eu vi no Casa Park, que, assim, eu juro pra você, acabou o filme e eu vi sussurros de pessoas falando, cara, não entendi nada. É. E beleza, sabe, não entendeu nada, vai pra casa e tá de boa, assim, é normal. Então, você tem esses lados aí, né, do que envolve o filme. Inclusive, muita gente não gostou do filme porque, pelo por ele ser confuso, digamos. É. Uhum. Abre e fecha aspas confuso. É. Pois é, foi uma experiência parecida com o que eu tive no cinema assistindo aquele filme A Bruxa, né? Que cara, filme de terror eu não vejo mais no cinema, assim. Eu sinto muito. Não vejo mais filme nenhum de terror no cinema. Eu assisti It no cinema, assim, e me arrependi um pouco. Porque o público que assiste terror no cinema, no Brasil, é um público, me desculpe, mal educado, sabe? Que não é acostumado a ir no cinema, que grita o tempo todo, que fica dando risadinha, sabe? Pra tentar disfarçar o medo, disfarçar sei lá o que é, disfarçar o susto. E aí, quando eu fui assistir A Bruxa, e todo mundo achava que era um filme de terror, cara, era toda hora o pessoal gritando no cinema, e quando acabou o filme, alguém, tipo, soltou bem alto assim no cinema, ah, que filme bosta, sabe? E eu tava amando o filme, assim, o cara cortou minha onda na hora, entendeu? Então, foi uma experiência meio parecida, porque as pessoas vão assistir esperando uma coisa, talvez por culpa do marketing, né, do filme, que vende ele de uma forma errada. Sinceramente, o Mãe, né, cara, como vender esse filme, né? Não sei se eles venderam do jeito certo ou se venderam do jeito errado, mas eu também não sei como seria, qual seria o melhor jeito. E aí muita gente pode ir assistir esse filme achando que, primeiro, é um filme de terror, segundo, um filme de thriller, um thriller psicológico. Terceiro, uma comédia romântica, cara. Tem muita gente que deve ter ido assistir esse filme achando que era um filme da Jennifer Lawrence, estilo Lado Bom da Vida, sabe? Ah, e não, cara, é um negócio muito, muito mais sinistro que isso, assim. O filme teve hora que eu estava agonizando no cinema. Que foram os dois momentos, assim, o momento do bebê sendo comido. Nossa. Que é claramente uma né, uma releitura de comer o corpo de Cristo, né? Porque o bebê é claramente Jesus. E talvez mais forte do que essa cena pra mim, a cena em que ela tava apanhando no chão, assim, e as pessoas estavam xingando ela. E eram xingamentos pesados, assim. Isso é tipo uma coisa depois da outra. Essa parte é extremamente agoniante. É. Não, eu fiquei muito mal, assim, sabe? Uhum. Nossa, e é uma gritaria. Não, na verdade teve uma outra que eu me senti muito mal também, mas foi mais uma agonia e não um sentimento de tristeza. Que foi quando ela tava parindo, né, cara? Que aí ela tava gritando de dor e aí no cinema é um som muito alto, né? Uhum. Então essa parte me deu um pouco de agonia também. Sim. Essas foram as três partes mais agoniantes, assim, de longe pra mim no filme. Uhum. Você quer concluir aí O pensamento? É. É um filme muito bom, né, com pensamento. Eu recomendo, todo mundo tem que ver. E assim, na verdade, o aspecto mais interessante que eu acho do filme é a discussão, sabe? No filme, sim. É isso aqui que a gente tá tendo. E eu queria muito que todo mundo que assistisse esse filme se sensibilizasse num nível de realmente reconhecer os próprios erros, sabe? E saber que a gente realmente, como comunidade mundial, como humanidade, né, como pessoas, né, e como indivíduos também, a gente, cara, às vezes a gente trata não só a nossa casa e a casa dos outros com desrespeito, né, mas as próprias mulheres também. Eu acho que o filme talvez seja muito mais importante para tratar a questão das mulheres e da mulher, né, do que da Terra, porque a Terra é a Terra, a gente vai morrer, vai acabar só daqui a 500 milhões de anos, ainda tem esse pensamento, assim, que eu acho que não é certo, mas existe. Mas, cara, as mulheres, né, a mãe que você tem dentro de casa, a sua namorada, a sua esposa, o que seja, né, sua irmã, cara, começa a pensar um pouquinho, sabe, se você não trata elas igual o Javier Bardem trata elas, entende? Porque, beleza, olhar pra humanidade do mãe e ver aquelas pessoas fazendo atrocidades e pensar, ah, ainda bem que eu não sou assim, é muito fácil. Mas você já parou pra pensar se você não é igual o Javier Bardem? Que é um cara que é o tempo todo explicando pra mulher, sabe, o que ele sabe, o que ele não sabe, é o tempo todo querendo mostrar que ele é muito bom, é o tempo todo querendo ser o herói, ele o tempo inteiro quer ser o herói. Na hora que ela tá parindo, ela tá morrendo no filme já há 300 horas, e chega ele, afasta e deixa comigo. Chega uma médica tentando ajudar ela, ele, não, deixa comigo. Aí até no momento ela morre, tá lá um carvãozinho, deixa comigo. Ele pega ela numa posição heróica e fala, oi, tudo bem? Sabe? E aí as pessoas que assistem esse filme, será que vocês não agem assim? Né? Então, de repente, a gente tem que pensar nisso. E essa é a mensagem mais legal que eu acho do filme, é essa discussão social até, sabe? De, pra mim, o filme que quer dizer alguma coisa, ele acaba dizendo pra gente poder refletir sobre e tentar mudar nossas atitudes. Talvez esse seja o poder do cinema de mudar uma sociedade, né? Eu acho que esse filme faz isso muito bem. Por isso que eu recomendo. Eu não saberia discutir muitos aspectos técnicos e cinematográficos do filme, né? Porque eu não sou cineasta, nem crítico de cinema. Mas eu diria que o filme é muito bem fotografado, assim. Eu acho muito bonito o filme, sabe? Eu acho aquela coisa, né, do mise-en-scène, que é pra quem não sabe, mise-en-scène é basicamente a noção de espaço, né, que você tem enquanto assiste o filme. Se essa noção de espaço é boa ou ruim, se você sabe onde está cada coisa, né, cada cenário. Eu acho que é muito bem feito, assim, você sabe exatamente onde é cada lugar, até porque o filme é bem divididinho, né, você tem, tipo, um andar do meio, um andar de cima, um andar de baixo. E ele é todo passado dentro da casa, né, então fica muito fácil você reconhecer onde é cada lugar. Então, assim, isso é o que eu tenho pra dizer, sabe, do aspecto mais cinema do filme. E as atuações, né? O Javier Bardem é um cara muito bom, a Jennifer Lawrence também nem se fala. Eu acho que tá todo mundo muito bem. Ed Harris tá lá também, cara, excelente. Ed Harris é ótimo. É, eu adoro Ed Harris. E aí, se você, Vitor, o que você achou desse filme? O que você tirou desse filme como lição? A nota que você daria pra esse filme e a recomendação, vai lá. Então, esse seu discurso final aí, eu acho que tá ótimo, eu retuito aí tudo que você falou. Ah, tá bom. Isso é realmente uma... Principalmente essa conclusão aí da parte de como as pessoas... Os caras, as pessoas tratam a casa dos outros e a mulher. Muito, muito bem colocado, eu tenho que dizer. Eu achei. Obrigado. E é, eu gostei bastante. Eu não lembro exatamente quantas estrelas, porque eu geralmente... Quando eu anoto lá o filme que eu assisti, eu boto uma contagem de estrelas. Eu não lembro exatamente quanto eu pus, porque esse filme varia um pouco na minha opinião. Quando, às vezes eu penso nele com mais carinho, às vezes um pouco menos. Acho que uma nota 9, eu acho que eu daria mais ou menos isso. Uma nota 9. Eu também. É. Isso, assim. Uma coisa adendo, entre 4 e 5 estrelas. Ah. É. Eu daria 9 com o adendo de que essa nota pode ou não abaixar no futuro. É. E a gente pode pensar no futuro, né, nesse filme e tá, talvez ele, né? Mas assim, 9 é uma nota excelente. Eu daria uns 37 estrelas, assim, de 40. É. Nota da Famitsu. Nota da Famitsu, sim. Então, esse foi o nosso review de Mãe. Foi legal. A gente agora vai voltar com o Luan. Tchau, gente. Tchau. Tchau, mas a gente tá aqui ainda. Ok, pronto, voltamos. O Luan tá de volta e o Fred tá com voz boa de novo. Oi, tudo bem? Ai, ai. É realmente gritante a diferença. Né? Eu queria fazer nosso bloco de comentários, que na verdade é o bloco de comentários do Felipe, meu irmão, que é sempre ele que eu tenho comentário pra ler, então até alguém mais comentar, essa parte é dele, o final do podcast é só dele, então tá, primeiro que ele assistiu Mãe também, e essa é a mensagem que ele me mandou, eu não vou revelar nada sobre a história, mas aqui o que ele falou. Puta que pariu! Que filme claustrofóbico do caramba! Eita. Só isso? É, só isso. Não, mas aí eu conversei com ele sobre como ele ficou agoniado e o que é bom no filme é que ele agonia. Tipo, eu acho que tem uma qualidade no filme do tanto que ele agonia. É uma coisa que o filme fez bem. Ele causou ele causou essa sensação com perfeição, né? Pois é, Então... Com certeza. Parabéns. A gente discutiu um pouco sobre isso há pouco tempo atrás, mas fica aí o comentário dele. Os outros comentários são sobre o podcast passado, que a gente comentou sobre o Pantera Negra, e ele falou, eu acho que o Black Panther, Pantera Negra, vai representar bem a comunidade negra por causa do diretor, que fez Fruitvale Station e Creed. Ah, isso é uma Olha coisa interessante, na verdade. Eu não sabia. A gente... Pois é, eu tinha esquecido. A gente falou de Creed e eu não sabia que era tipo do Creed. É, a gente falou de Creed, mas é. Bom. E do elenco. É, e eu acho difícil achar o limite entre representação e apropriação cultural, pois difere pra cada pessoa. E é, é verdade. Eu, é verdade. Isso. Obrigado, obrigado pelo comentário, Felipe. Olha, Felipe, muito obrigado. É, ele também falou sobre que Everything or Nothing é um dos jogos de tiro favoritos dele e um dos jogos e um dos filmes do James Bond favoritos dele. O legal de como estão fazendo os Star Wars é que tem um todo ano e ainda assim eles dão tempo pra cada filme. E também não tem uma fadiga, porque, tipo, tem a história principal e histórias alternativas que expandem o universo Wars e tudo mais. Story, né? É. Pois é, e a qualidade não caiu desse filme. Uhum. Até agora. Ah, tem o Han Solo no que porque, vem, é, a gente ainda. Não sei, mas. É, vamos ter calma, velho. O outro comentário é um spoiler de Blade Runner. É um mini spoiler, mas é um spoiler de Blade Runner, então. Sim, eu vi. Ah, tá. É. Ele falou sobre a nossa discussão do rapaz, do Ryan Gosling, está apaixonado pela menina, Joy. Ah, e okay. A gente perdeu ele tempo. Ele acha que faz sentido, uma parte importante, uma característica importante dele, define que faz sentido ele se apaixonar por ela. Não, fazer sentido faz, até porque ele não gosta de humanos também. E é isso o mais vago que eu vou deixar, mas eu também avisei. Eu só fico agoniado. Porque ele tá sendo enganado. Mais uma vez, concordar em discordar. Porque ele tava sendo enganado pelo computador. Ele tava se deixando ser enganado. Pera, então ele sabe que tá sendo enganado e tá deixando ser enganado. É, talvez. Tá, porque assim, talvez ele soubesse. Então ele aceitava porque ele é o que tinha. É aquele filme. É o Vantagem de Ser Invisível. Você. Ah, porque é uma bomba. Você aceita o amor. Você aceita o relacionamento que você acha que você merece. E fica aí a... Carai. Alguém fala isso. Alguém fala uma coisa parecida. E talvez seja isso. Talvez seja isso. Ele acha que é isso que ele merece. É isso que ele vai conseguir ter na vida. E ele aceita isso. Ele aceita isso como a vida dele. Pô, se foi isso, que pena, tadinho. É. Né. Tá, então, vocês que estão ouvindo, esperem semana que vem Stranger Things, ou Thor, ou uma discussão sobre Mario. O Thor. O Mario, eu quero ver se a gente consegue falar com o Pedro também, porque todo... o Pedro... O Mario não é melhor esperar, passar um pouco a lua de mel também? Melhor esperar todo mundo. Joel, o Pedro tá onde na lua de mel dele? É... Eu falei lua de mel do jogo, tá? Ah, tá, foi mal. É engraçado porque o Pedro realmente tá na lua de mel, pois é. Eu não tinha pensado nisso. Isso, eu fui lua de mel do jogo. Isso talvez seja uma informação meio pessoal, mas essa semana ele se casou, parabéns pra ele. Sim. Qualquer coisa você corta, se for o caso. É, deixar aqui o parabéns do podcast. Parabéns, Pedro. Ele deu um grande passo na vida dele, que é... Ele comprou o Mario Odyssey e ele vai estar jogando nesse momento. Ele deu um grande passo na vida dele, de comprar o Mario Odyssey. Casou com o Mario Odyssey. Mas ele disse recentemente que ele falou com a noiva dele, que a Kátia, um abraço pra ela também, e que ela teria que aguentar ele jogando... O Mario durante a lua de mel. Eu tava nesse podcast. Pois é. Eu lembro que ele falou no podcast sobre isso. Uh-huh. Por isso que eu sabia que tinha lua de mel. E foi engraçado, porque ele se casou com um terno branco e uma gravatinha borboleta vermelha, que eu olhei pra ele e pensei, isso é baseado em alguma coisa? No Mario? Porque no... O amiibo do Mario, principalmente, desse jogo, é ele vestido com um terninho branco e uma gravatinha vermelha. E eu fiquei o casamento inteiro olhando pra ele. Ele tá vestido de Mario? E se sim ou se não, ele tava ótimo. Ele tava ótimo, é isso que eu tenho a dizer. Os dois estavam ótimos. Foi um casamento adorável. Parabéns, de novo. Legal, parabéns de novo. É. Ele tá onde? Foi passar pelo de Mel onde? É, eu não sei, não perguntei. É, informação? Não tenho. Então, gente, olha, que alegria, tá? Que satisfação. É. Aí, pessoal aí todo. É, espero vocês na semana que vem. Comenta, adiciona o podcast pro feed e fica o desafio aí, mostra pra um amigo seu. É. Quem mostrar pra um amigo ganha um amigo assistindo o mesmo podcast que você pra você conversar. Isso. Não. Eu não vou falar que ganha Mario Odyssey, não, porque eu não posso fazer essa promoção. Mas, quem sabe, quanto mais inscrito, mais pessoa estiver ouvindo, mais eu posso fazer uma coisa dessas. Um sorteio, alguma coisa assim. Sorteio de bala, Juquinha. Se fizer, tiver 1000 pessoas, sei lá, inscritas... Eu não sei como chamar isso. Se tiver 1000 pessoas inscritas, eu boto... Se tiver 1000 pessoas inscritas no canal, eu sorteio um jogo aí. Fica aí a... Ah, bota o filme. É. Ô, louco. Fica aí a propaganda. Legal. É. Mas assim, o canal do YouTube tem 18 pessoas inscritas, então vai demorar um pouquinho. 18, ok. É. Obrigado a todos que estão inscritos, inclusive. Bom, é isso, né? A gente já pode... É isso, eu acho. Ok. Eu acho que... Obrigado. Acho que é isso. Obrigado por ouvirem. Olha, eu queria dar um beijo em todo mundo aí, beijo nas pregas. Oh. Onde? Oh. Tá. Nas pregas, cara. Ah. As okay. pregas, entendeu? É, a esposa do prego. Ou não, né? Nossa. Porque ou elas podem ser... Eu tô sendo heteronormativo, porque elas podem muito bem ser esposas das pregas também. Nossa, profundo, cara. É, eu sou... Aqui é... Eita! Caraca, agora eu tô profundo assim. Que profundo, isso tá indo longe demais. Bom, já deu, né? Já deu. Se continuar, cara, não sei onde vai parar. Mesmo. É, tipo, vai parar... Até a próxima. Daqui a pouco a gente chega aí no Hitler. Os pregos de Hitler. Até... As pregas do Hitler. Tchau, gente. Ok, tchau. Mais nada. Tchau, pipoca. Tchau, pipocas. Tchau. Pipocas. E aí? Como estás? Tô bem. Cara, sobre a película, em espanhol, com minha amiga, minha irmã, Curichel. O quê? Estou falando em espanhol. Tá, enfim, foi mal. Bom. Foi mal. Eita. Opa. Deu... Deu uma... Fred virou robô. Ah, tô aqui. Não, tá tudo bem. Pronto. Tá. Então, meio costuma ser um rígido, né, cara? Calma, opa. Ficou robô de novo. Então, aí a gente continua sendo também. Calma aí. Não, tá robô. Será que tem como trocar alguma... Servidor, né? Tá indo? Pronto? Sua música tava indo. Tá bom, então. Agora sim. Então, cara, o podcast é vai ser só por aqui. Mas dá pra comparar melhor ainda, porque vai ter duas partes, mano, no Skype, eu tô no Discord. Uhum. É contrastante. É, vai ser engraçado. Vai sair, Vitor! Ok. Oi, gente, tudo bem?